me acordar. Te amo tanto que esqueço de mim. Pode dormir que eu te quero mais. Talvez sonhar seus sonhos de amor. Vou transformar tudo em cores pra você. Eu vou sim. Pode dormir que eu te quero mais. Talvez sonhar seus sonhos de amor. Vou transformar tudo em cores pra você. Te amo até o fim. O sonho é prata e belo dom.